production. Escuta bem o que eu quero expressar. Carinho que eu sentia por ti, tudo se foi. É duro eu lembrar que agora só tem rancor entre nós. Me chamava e boa de cão, eu negava. Agora entendo o porquê que eu negava. É que eu tinha medo de perder quem eu amava. É que eu tinha medo de perder quem eu amava. Eu pensava que é feitiço te amar daquele jeito. Apostei o meu coração, até entreguei o meu coração. Até entreguei o meu coração. Brincaste mal com o meu coração. Luta que te superei, encontrei minha alma gêmea. Brincaste mal com o meu coração. Não. Tem alguém que me ama, né bom lê. Só não tente estragar porque eu estou bem. Se bem que eu fazia bem bem. Se bem que eu fazia bem bem. Tem alguém que me ama, né bom lê. Só não tente estragar porque eu estou bem. Se bem que fazias tão bem. Se bem que mexias tão bem. Eu não penso que é bom o teu love. Tu homem me avisa, eu sei que não é. Se bem que mexias bem bem. Se bem que fazias bem bem. Liga para mim pra saber como é que eu estou. Tô com saudade de ouvir a tua voz. Tô com saudade de ouvir a tua voz. A minha cama reclama, reclama. Lençóis já se sentem tua falta, ô moça. A minha cama reclama, reclama. Lençóis já se sentem tua falta, ô moça. Mesmo ao dormir, eu sinto falta do teu cafuné. Mesmo ao dormir, eu sinto falta do teu cafuné. Tem alguém que me ama, né bunle. Só não tente estragar porque eu estou bem. Se bem que eu fazia bem bem. Se bem que eu fazias bem bem. Tem alguém que me ama, né bunle. Só não tente estragar porque eu estou bem. Se bem que eu fazias tão bem. Se bem que mexias tão bem. Fazias tão bem, fazias tão bem. Tem alguém que me ama, né bunle. Só não tente estragar porque eu estou bem. Se bem que fazias bem bem. Se bem que fazias bem bem. Tem alguém que me ama, né bunle. Só não tente estragar porque eu estou bem. Se bem que fazias tão bem. Se bem que mexias tão bem. Se bem.